Oi pessoal, tudo bem? Fogão Divino 2006 aqui, rola todas as gatinhas. Fogão Divino 2006, só rola as gatinhas saradas sensuais, só estão por aqui. São todos gente boa, pois são todos brasileiros. Você pode esperar, meu irmão, é isso aí. Fogão Divino 2006. Aqui é muito bom, rapaz, é gente boa. Tá cantando agora só pra não perder a tristeza. Fogão Divino 2006, aqui rola todas as gatinhas. Gatinho que não falta, pois o cara é campeão. Em matéria de mulher, ele sai na frente, sai na frente. Fogão Divino 2006, aqui rola todas as gatinhas.